Super Rádio para o Joara Tiberene para ondas leves e tropicais da verdade. Mais forte no interior e na cidade. O Paulo é o melhor, né? Não pela defesa que ele teve, é o Marajó.